Minuto Pet, uma realização dos integrantes do Programa de Educação Tutorial Pet Unicentro. Olá! No programa de hoje, o petiano Sanderson Carlos, acadêmico do curso de Física Licenciatura da Unicentro, vai falar um pouco sobre o local usado pelo Grupo Pet Física no campus CDTEG. Localizado no campus CDTEG, mais precisamente no prédio do Departamento de Física da Unicentro, o Grupo Pet Física conta com uma sala própria. Este é o local que os alunos do grupo têm disponível para o desenvolvimento de seus projetos de extensão, também utilizado para a realização dos horários de monitorias cedidos pelo grupo, já que a sala conta com diversos equipamentos para um melhor desenvolvimento acadêmico, como, por exemplo, uma mesa de uso comum, um quadro para escrita e computadores com acesso à internet. Esse espaço é muito útil para o apoio dos alunos, que têm à sua disponibilidade manhã, tarde e noite, um local para estudos e convivência com alunos de diferentes séries da graduação. O local também conta com mesas de uso individual para que os petianos possam realizar seus próprios projetos. É disponibilizado nessa sala também material didático, que é de fundamental importância para os alunos, como impressora, armários e material escolar a nível básico e avançado. O Minuto Pet tem como objetivo apresentar as atividades de pesquisa, ensino e extensão realizadas pelos estudantes e professores que participam do Programa de Educação Tutorial Pet Unicentro.